Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera. Estamos de volta com o episódio 128 para vocês, nessa que foi a semana especial do ano em que o lançamento, né, mais esperado, Fallout 4, a gente cansou de falar aí, mais uma vez estamos falando dele aqui. Foi lançado semana passada, essa altura já tem aí vários dias que a gente tá jogando. Para quem tá ouvindo, tem pelo menos uma semana que ele saiu, e o podcast tá aqui quase sem ter outra coisa para falar. Então, eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA e jogador de Fallout 4. Fallout 4. Aqui em Vancouver. E junto comigo tá aí Fernando Seco, programador dos games da BioWare em Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Lembrando que eu programo tudo sozinho. O programador dos games da BioWare. Inclusive, se você tiver alguma reclamação dos games da BioWare, manda pro Fernando. Coloca o Work Martini no Twitter. Faz igual vocês fazem comigo com FIFA, tá? E também com a gente, já dando risada aí, Rafa Kunen, que é game designer na Gameloft em Toronto. Tudo bem, Rafa? Beleza. Fez alguma coisa além de jogar Fallout essa semana, não? Pô, trabalhei, né, cara? Tenho que pagar o meu vício de algum jeito. Alguns de nós tem que fazer isso. Quer dizer, nem todo mundo dizer no apenas podcast. Um, né, que não fez, né? Então, quer dizer, não é alguns de nós. Nem todo mundo no podcast tirou férias pra poder jogar Fallout. Pois é. Deixa quieto. Eu sou o Giliar Lopes. Então, como eu falei, a gente vai, cara, não vai perder tempo, não. Infelizmente, não tem musiquinha do Ben What's His Name hoje. Ele mandou um e-mail dizendo que ele começou a fazer uma, mas não tava ficando legal. Então, pra não gastar ficha, deixa pra próxima. Acho que não vai ser a última vez que a gente ouve do nosso querido ouvinte Ben What's His Name. Mas, então vambora. Podcast 128. A gente, cara, não vai nem falar de jogos que tá jogando, que só tem um jogo que a gente tá jogando que interessa falar. Vamos direto conversar sobre isso, então, aqui no podcast. Tá, né? Na parte principal do podcast 128, a gente não vai nem perder tempo pulando etapas aí, dane-se, porque só tem um assunto que interessa falar essa semana. A gente vai pular direto nele pra não ficar fazendo, né, nenhum tipo de rodeio aqui, igual eu tô fazendo agora antes da gente começar a falar. Vamos lá. Fallout 4 saiu no dia 10 de novembro. Nós três tivemos oportunidade de jogar, um pouquinho pelo menos, né? Acho que o Seco foi o que jogou menos de nós três, então acho que eu vou chamar você primeiro, Seco, pra falar pra gente suas primeiras impressões com o Fallout 4, que você quiser falar aí dessas, o quê? 5 horas, né, que você falou que já jogou do game. Fala aí. Ok. Empolgação, eu fui pedido pra falar com empolgação sobre Fallout 4, porque afinal de contas é o jogo do Giliard do ano. É, por favor, sim, né? É. Faça jus. Então, cara, eu achei a customização de personagem, que é a primeira coisa que acontece. Não, na verdade, eu achei do caralho a abertura, assim, esse trailerzinho que aparece ensinando o que é o Special. No começo. São aqueles vídeos, né, que a Bethesda lançou no canal dela do YouTube, que a gente até publicou aí na comunidade do Google Plus do podcast, pra quem é patrono. Mas é muito legal eles terem colocado isso no jogo, assim, é um videozinho tipo a Vault Tech, né? Apresentando o Special. É muito legal. É divertido, né? Aí, logo em seguida, tá customizando o personagem. Achei muito legal que você pode customizar o homem e a mulher, assim, se não. E escolhe um deles, que vai ser o cara que vai estar na frente. Você acha que ele é o que vai jogar, né? Essa é a primeira versão que eu tive. Mas achei muito legal a customização. Eu vi tanto no PC quanto no PS4. Dá pra ver muita diferença, assim, de qualidade e tal. Diferença de qualidade entre as plataformas que você fala? Aham. É mesmo? Bom, eu trabalhei em customização de personagem no Dragon Age, né? Por um bom tempo. Então, eu fiquei observando, assim, minha impressão que o cabelo, por exemplo, no PC tem muito mais... Os shaders e a mesh é muito melhor do que do PS4. Uhum. Então, o cabelo do PS4 é até meio oleoso comparado com o do PC. Entendi. Muito legal, assim, muito bacana o fato de você escolher os presets, eles ficarem fazendo comentário, tipo, nossa, foi por esse rosto que eu me apaixonei. Ah, seu cabelo está ótimo. Ah, se passando no cabeleireiro. Eu achei assim, elevou a customização do personagem a outro nível, assim, sabe? Sim, deixou de ser, né, uma tela no jogo onde você faz isso, passou a ser parte do jogo. É claro que é totalmente irreal você ir mudando ali a face, ninguém ainda tá fazendo isso no espelho, tipo, né, cortando pedaço do rosto e aplicando de novo. Mas deixando essa parte de lado, eu achei que a integração dessa feature, né, com o jogo foi fantástica, cara. Sim, cara, eu tava percebendo que a inteira parte inicial do jogo, né, tutorial, ela é bem, eu não vou dizer rushada, eles apressaram pra tu chegar na carne do jogo rápido, né? É. Então, o que eu achei muito melhor do que Fallout 3, que ela tem uma rolação fodida no início lá na Vault, agora eles passam pro ponto direto, né? Quero ir pra Wasteland rápido, eles atingem isso, mas pra isso eles tiveram que condensar essa parte inicial, mas também eles têm que fazer com que tu se preocupe com a tua família, né? Quem é a tua família, sabe? E eles botaram muito desse peso na criação de personagem, cara, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Mudando ali, um vai falando com o outro, é quando tu muda pra tu mudar de personagem, ah, agora é minha vez, com licença, sabe? Tipo, quem divide o banheiro com a esposa, a namorada, sabe que é mais ou menos isso, sabe? Ah. Se relaciona, pô, é realmente minha vez de usar os autos. É, aqui em casa é exatamente assim, com a diferença de que eu nunca tenho vez. É a única diferença. Daí eles comentam, é como se apertasse o botão pra mudar de sexo e não funcionasse. É, daí tu vai mexendo no olho, daí, pô, nunca. É, sempre, quando, toda vez que eu olho pros teus olhos, eu me apaixono de novo, sabe? Essas coisas que vão aumentando essa relação entre os personagens, assim. Isso pra mim já valeu horas de história, assim, que tu não precisa contar, né? Mas você comentou que você acha muito mais interessante que o do 3. Eu, assim, já vou entrar no negócio mais no detalhe, mas pra mim o começo do 3 ainda, eu acho overall muito melhor, assim, sabe? É que a gente não vai dar spoiler, lembrando que esse episódio não vai ter spoilers do Fallout 4. E eu acho que esse começo é muito importante que cada um experimente, né, pelo menos as coisas importantes que acontecem na história. Teve até outros podcasts aí que eu já ouvi essa semana que entregaram um pedaço desse começo, e eu, se não tivesse jogado, eu ia ter ficado meio chateado. Então aqui a gente não vai fazer isso. Mas acho que, em linhas gerais, o que o Rafa falou, por exemplo, não tá entregando nada, e é uma comparação interessante com Fallout 3. Eu vou dizer que eu também gostei mais, Rafa, sinceramente, dessa primeira parte do Fallout 3. Não que eu ache da do 4 ruim ou que não tivesse tido um impacto. Tem um impacto muito bom. Eu achei que o Fallout 4, se eles tivessem que fazer algo que é curtinho e direto ao ponto, eles não poderiam ter feito muito melhor do que isso. E eu entendo até o porquê. Pra pessoa não achar que o jogo é aquela parte dentro da Vault, e na verdade, entendeu? A gente sabe como jogadores de videogames são, às vezes, podem, entendeu, largar o jogo antes até de descobrir sobre o que é. Então eu entendi que eles quiseram dar uma acelerada nisso. Mas no 3, acho que era outro contexto, né? Um jogo Fallout, o primeiro em 3D, o primeiro da Bethesda, totalmente diferente do que a gente entendia por Fallout, como a gente falou no episódio passado, né? E eu achei importante aquela parte primeira ali pra te mostrar mais sobre o que é o Fallout Vault e tudo que acontece dentro da Vault e aquela coisa de você ir crescendo assim. E também, no caso do 3, criar essa ligação com a família, com seu pai principalmente, através daquela história de começo. E eu achei bem feito. Não achei, sinceramente, que foi muito enrolado. Talvez hoje, se eu fosse jogar, eu fosse achar outra coisa, sabe? Acho que tem a diferença, sabe? Questão de preferência também, porque no caso do Fallout 3, a história é sobre alguém que viveu na Vault a vida inteira. Isso. Né? Então, o teu pai viveu lá, tu viveu lá, então isso eles tinham que passar, né? Porque era sobre tu ter vivido lá e tu ser um cara da Vault que tá experimentando o mundo pela primeira vez. Então, tu tinha que mostrar tu como criança, mostrar lá tu indo pra escola, pra escolher tua profissão, mostrar o bullying do colégio, que é como sempre teve, mostrar relacionamento do teu pai com aquele outro cientista, mostrar ele escapando, né? Isso aí é tudo do Fallout 3, tá? Não é spoiler do Fallout 4, não. Isso é tudo só pra deixar claro. Daí ele escapa. Eu achei particularmente que fez o trabalho, né, de me dar o contexto necessário pro Fallout 3, mas eu achei que enrolou muito dentro da Vault. Essa é a minha impressão, né? E o que o Fallout 4, sem dar spoiler, é a história do protagonista não é sobre isso. Não é sobre tu ter vivido na Vault a tua vida inteira e escapado. Ou seja, eles fizeram um trabalho genial nisso, de dar o contexto do que tu é. Tu não é uma pessoa que viveu na Vault a vida inteira e vai experimentar o mundo, né, da Wasteland depois disso. Então acho que ele ficou ideal, assim, sabe? Eu fiz a comparação porque eu achei que o 3 elongou um pouco demais. Não que o 3 é ruim por causa disso. O 3 continua sendo um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas acho que esse início ali era diferente. Talvez não seja nem por causa de mecânica. Não, a gente tem que rushar pro cara chegar mais rápido no Wasteland. Talvez seja simplesmente um tom, né? O tom que eles querem dar pro jogo. Não, eles não querem alongar a Vault porque o jogo não é sobre alguém que sobreviveu, que viveu a vida inteira na Vault. E pronto, essa é a única explicação. E pra mim é razoável. Entendi. Dream. Fernando, então tem o começo, tem a criação de personagens. O que mais que te chamou a atenção, que você quer comentar sobre as suas primeiras impressões com o jogo nessas primeiras horas? Cara, eu achei que me surpreendeu em algumas coisas, assim. O mundo parece bem mais responsivo que em geral de RPGs de mundo aberto, assim, sabe? Tipo, logo depois que você cria o personagem, eu acho que, por exemplo, você cria uma relação com seu marido e seu filho ali, rapidinho, né? Na casa. Ah, você fez uma personagem mulher também? É. Eu também. Daí, mas achei interessante, assim, não que eu me importe com nenhum deles. Mas achei legal, assim, que quando tem um aviso lá que todo mundo corre pro Vault, em geral você pode ficar no mundo explorando e, tipo, pra sempre em qualquer jogo, sabe? Só tá num lugar fechado e o alarme fica suando. Achei engraçado, eu fiquei lá rateando, explorando, de repente cai uma bomba e me mata, assim, sabe? Que foda, cara. Eu ri muito, porque eu tinha dito pra ele assim, vou ficar rateando aqui em geral. Ah, é um jogo videogame, não vai acontecer nada. Você vai me esperar. Não, mas é raro um jogo que não faz isso, sabe? Não, você tem toda a razão, e aí, cara. É e aí foda. Eu quis ver o que ia acontecer se eu ficasse, tipo, 10 minutos rateando pelo jogo, sabe? Eu sou um grande crítico do uso do tempo nos videogames. A gente, vários episódios, talvez até mais antigos, já faz um tempo que esse assunto não aparece, mas eu, se dependesse de mim, qualquer coisa que envolve tempo em jogos, tempo seria verdadeiro. Tipo, perdeu o tempo, se fudeu, entendeu? E jogos não fazem isso geralmente, né? É tipo, Batman Arkham Knight é um exemplo muito recente que eu lembro, que tem várias coisas foda acontecendo que você tem que correr pra salvar alguém, mas na verdade você não precisa correr, porra nenhuma. Você fica parado lá no mundo, fazendo um monte de coisa, destruindo dronezinho e tal, foda-se, entendeu? A coisa vai estar lá te esperando. Isso pra mim tira tanto, sabe, da importância que é, pô, às vezes eu queria estar num perrengue dentro de um jogo onde eu tivesse que correr pra salvar alguém e isso fosse real. Mas fora missões muito específicas que tem um contadorzinho de tempo na tela, na sua frente, pra deixar bem claro que você não pode simplesmente ficar morgando por ali, dificilmente um jogo faz isso. É, eu lembro de uma missão no começo do Deus Ex Human Revolution, que o Seco trabalhou, onde o seu chefe tá mandando você ir lá resolver uma situação com reféns, e a gente acha também que é videogame e tal, mas quando você demora muito, aí ele já fala, aí, você demorou demais, não foi lá na hora que eu mandei, e os reféns agora morreram todos. E isso eu achei fantástico, cara, e quando o jogo faz isso, não, devia ser uma coisa normal, mas eu sou grande crítico disso, assim, de uso de tempo nos games, eu acho que tinha que ser mais pra valer, entendeu? E é legal saber que o Fallout fez isso. Pois é, eu ri pra caralho. Aí depois da segunda vez, eu fui correndo assim, Aí, eu vou dizer assim que depois que você sai do Vault, a minha impressão é o seguinte, tem uma história bem legal, tem um set de tom bem bom no começo, mas no momento que você sai do Vault, pra mim, assim, tipo, beleza, foda-se, saca? Engraçado, porque, tipo, tem uma sensação de urgência quando você sai do Vault, um senso de desespero, assim, de angústia, que a hora que você sai do Vault desaparece completamente, assim, não faz necessidade mais nenhuma, sabe? Eu só achei um pouco desconexo com o começo do jogo. Tipo, até aquele momento você tá com um certo tom, e quando você sai do Vault, aquilo, tipo, não faz a mínima diferença, assim, sabe? Você, tipo, não tem senso de prioridade, você não tem senso de... Eu acho que é de propósito isso, cara. Eu não tô dizendo que é ruim isso, eu tô dizendo, assim, que você fez todo um setup bem bacana, pra quase jogar ele todo fora. Quanto sai do Vault, sabe? É porque tem gente que joga diferente, né? Algumas pessoas se preocupam com a história principal. Pô, tem que achar essa pessoa. Mas alguns, não, cara. Eu quero só explorar. Foda-se essa mesma pessoa. Eu quero explorar não, o mundo. Não estou dizendo que não existem pessoas. Novamente, estou dizendo só que eu acho que não esperaria alguém escrever uma história de tanto desenvolvimento de personagem pra de repente, pum, puf. Ah, você não quer de história? Foda-se. Puf, tu entendeu? É, não, acho que o Seco tem um ponto no seguinte, que a gente comentou no episódio também sobre Life Strange, e obviamente não vou dar spoiler do jogo aqui. Determinadas coisas que acontecem no jogo, principalmente no final, que a gente sabe o que que o cara que, o designer ou o narrative designer, a gente sente o que que ele quis que fosse a escolha correta. Ou, vamos dizer, a forma correta, entre aspas, de jogar o jogo. Não tem forma correta, obviamente, mas eu tô entendendo o que o Seco tá dizendo, que o jogo, ele meio que faz realmente você querer se importar com determinadas coisas da história, que a coisa, vamos dizer, lógica a se fazer, digamos, que não fosse um game, fosse eu nessa situação de verdade. Eu estaria, pelo condicionamento emocional que acontece ali, impelido a correr atrás da main quest de qualquer maneira, o mais rápido possível, sabe? Quer dizer, se você fizer até um contraste com o meu jogo, e acho que o do Rafa também, a gente não fez nada de main quest ainda, praticamente. A grande coisa de main quest pra fazer ainda tá lá esperando que a gente chegue até ela. Então, eu entendo isso que você tá falando, que o jogo faz um setup foda de, pô, você tem que se importar com isso, aconteceu essa coisa foda que se fosse você na vida real, você ia estar maluco querendo correr atrás disso e foda-se que o resto do mundo precisa de ajuda, mas no final das contas é um game, e tanto do que é gostoso nos jogos da Bethesda tá no que você explora fora da main quest. A main quest é quase irrelevante. Não tô nem dizendo que a do Fallout 4 vai ser, que eu não sei. Mas que você, no final das contas, acaba, entendeu? Pelo bem do meu proveito do jogo, eu tenho que parar e explorar e ver tudo que ele tá me mostrando aqui em torno. Entendi. É, mas, por exemplo, contrastando com o 3, eu acho que teve uma coisa que eu acho bem genial no 3, que eu acho que ele setou o tom correto, assim, porque seu relacionamento com seu pai no 3 é meio que uma incógnita, assim, sabe? Alguém que é importante pra você não conhece muito sobre ele. Então, quando você sai da Vault no 3, você pode ou se importar em querer descobrir quem que é aquele cara que te criou, ou tacar o foda-se, sabe? Tipo, esse cara nunca me deu bola. É mais plausível você tacar o foda-se. Então, tipo, no 3, quando eu saí, eu falei, cara, esse cara é um imbecil, tipo, nunca me deu bola, por que eu vou fazer alguma coisa com esse idiota, saca? Vou botar bomba em Megaton, sabe? Vou explodir Megaton. E já nesse, então, por isso que eu acho que o começo do 3, pra mim, pelo menos pra mim, ser tão melhor, porque eu acho que tudo foi muito mais encaixado pra me colocar no mundo onde existe uma main quest que você pode ou não se importar se quiser, e existe todo esse mundo pra explorar. E como você é um cara que, tipo, viveu sempre no desconhecido, nunca viu, então vai descobrir um universo novo. Mas eu achei também legal que uma vez que você vê o universo vivo no 4, depois vê o que acontece depois, você tem uma curiosidade pra dizer, pô, como é que tá aquele lugar agora, sabe? É. Isso é legal, mas eu achei que todo o setup inicial do 3, pra mim, foi muito mais impressionante, assim, sabe? Quando eu saio da Vault, quando eu sei o que tem que fazer, tipo, nem quase foda-se esse cara do caralho aí. Então eu acho que o começo do 3 pra mim foi bem mais bacana, assim, até agora. On me. Rafa, e você? Quero saber também suas primeiras impressões. Pode ser em coisas que o Seco já comentou com relação a setup, ou pode ser seja lá o que for, que você quiser. A gente nem sabe, né, Rafa, se mais pra frente na main quest vai fazer mais sentido que você abandone ela por um tempo pra ver outras coisas do lado. Eu senti realmente, igual o Seco falou, que o jogo te empurra muito pra você fazer essa main quest, mas no final das contas a opção é sua e não faz muito sentido que uma pessoa naquela situação não fosse correr atrás da main quest o mais rápido possível, pelo menos nesse começo, mas o jogo tá aí também pra isso, pra gente jogar do jeito que a gente quiser. Fala o que você achou desse começo então pra gente. Então, o meu feeling com relação ao 4 foi o seguinte, né? Realmente, naquele início ali, naquele choque que acontece no início, né? Que te impulsiona. Eu tive essa sensação de urgência, assim, mas daí, a partir do momento que eu cheguei na parte que a gente começa o jogo, mas quando tá tudo destruído, né? A partir dali, eu, no meu personagem, né? Dentro do meu personagem, pensei, cara, o mundo agora é totalmente diferente. Eu simplesmente rushar e querer correr pra qualquer lugar, simplesmente pra achar essa coisa que eu tenho que achar, não vai me ajudar. Eu tenho que entender esse mundo, tem que entender como acontece, pra onde que ele pode ter ido, sabe, quais são os perigos que podem existir por aí. Eu preciso de aliados, sabe, eu preciso reconstruir essas coisas. É assim que eu encarei o jogo, entendeu? Tipo, ir cegamente não vai me ajudar em nada, eu só vou morrer se eu fizer isso, entendeu? Então foi essa maneira como que eu interpretei o jogo, que seria tolice minha simplesmente sair correndo e perguntando, você viu essa pessoa, que eu precisava muito mais entender o mundo e me adaptar ao mundo pra que aí sim eu pudesse fazer alguma coisa a respeito, né? É assim que eu tô jogando e pra mim faz sentido isso. Então eu não senti esse impacto, assim. Pra mim foi o peso entre Fallout 3 e Fallout 4 foi bem parecido, assim. Na relação do Fallout 3, eu encarei mais ou menos como vocês falaram, né? Ah, tipo, foda-se. Mas no meu caso não foi foda-se. Eu tinha curiosidade de achar o pai. Então eu fui mais ou menos como eu tô no 4, assim, sabe? Tipo, esse mundo não é bem diferente do que eu tô acostumado. Então eu acho melhor eu testar a água, sabe? Antes de me jogar. Tô jogando os dois, assim, e pra mim eles são parecidos, assim, não acho que um seja melhor ou pior que o outro. Mas, depois dessa parte inicial, assim, outras coisas várias me impressionaram. Primeiro é a mudança do VATS, né, que antigamente era, pausava totalmente, 100% o jogo, e tu podia ficar ali, né, podia ficar analisando os personagens, ver qual parte do corpo era mais fácil de tu bater, qual personagem tu poderia tirar primeiro, dependendo. E agora não, agora ele só reduz a velocidade do jogo, mas balas continuam vindo na tua direção, os ghouls agora são mais rápidos pra dar charge em Tina pra te atacar. Pô, o Gu é tipo um tackler de futebol americano. Ele vem com tudo, né? São bem parecidos com os zumbis, eu acho, do World War Z, né? World War Z. Eles são rápidos, assim, ágeis e vêm na tua direção, né? Ou seja, o mundo ao redor quando tu tá no VATS continua. Então ele só te ajuda a selecionar o alvo, mas ainda existe uma priorização de... Prioritização. De alvos. A gente entendeu. De alvos, né? Com relação a qual que tá mais perto, qual que é o que tá mais me proporcionando perigo e tal. Eu acho que ficou muito melhor, assim, adiciona na sensação de urgência. Principalmente no tipo de arma que tu tá usando, né? Essa arma só tem 2 tiros. Se eu usar esses 2, quando eu for recarregar, antes de dar o próximo, aquele inimigo já chegou em mim. Ao contrário do VATS do 3, né? Então, adorei, assim, essa mudança. Achei muito melhor. Mas você achou que isso adicionou bastante a gameplay, então? Oh, totalmente, cara. É outro jogo. É outro jogo. Tô assim, com o Rafa. A tua escolha de armas interfere, o teu posicionamento em combate interfere, quantidade de inimigos e posicionamento deles em relação a ti interfere. Tua escolha tem que ser muito mais rápida, não é? Tu pode pausar e ficar, aquilo, ah, talvez aquele outro. Não, mas se esse aqui tá mais perto? Não, não tem essa. Tem que ser rápido, assim, sabe? Esse cara tá mais perto e pronto, sabe? Essa é a única coisa que eu tenho tempo pra decidir, é isso, sabe? É, influencia demais na sua escolha de armas também, porque eu vou dar mais prioridade, talvez, uma arma que dê um dano um pouco menor, mas tenha uma capacidade do clipe muito maior do que, por exemplo, a 12, que só tem 2 tiros, que ela é forte pra caralho de perto, mas se eu desses 2 tiros não matar todo mundo que estiver perto, fodeu. E até eu recarregar, já neguinho já chegou, sabe? Então, influencia muita coisa. É, tô com o Rafa, cara, que é uma mudança, foi genial, assim, com a parada. Eu joguei recentemente o New Vegas, né? Terminei dias antes de sair o Fallout 4, e aonde a maior diferença que eu acho, além de, claro, que é uma nova geração, gameplay, cara. É, de combate, principalmente, assim. Tudo. O Rafa falou só de VATS até agora, mas sim, fora de VATS também tá muito foda, vai. Devo deixar você falar. É, se for analisar só pelo combate, assim, só por esse um elemento, claro que é injusto fazer uma comparação dessa, né? Porque o jogo é muito maior do que isso, mas pra mim já é o melhor Fallout, sabe? Porque sem isso dúvida. Torna o jogo, o combate do jogo, muito melhor. Qual é o melhor jogo, a gente precisa jogar muito mais ainda pra decidir, né? Então a gente não tá aqui pra discutir isso. Mas eu acho que isso já foi um improvement muito melhor. O segundo improvement, que é de cara, assim, muito melhor, é a customização das armas, cara. Começaram um pouco nisso no New Vegas, né? Tu poder customizar um pouco as armas, mas como eles fizeram agora, que qualquer arma, o número de variações que tu pode fazer com uma única arma é ridículo, assim. Principalmente se tu pega os perks de ganhar mais mods, né? Os perks lá de engenharia e ciência, lá de Gun Nut e tal, assim, tu ganha muito mais upgrades e o upgrade não é simplesmente melhor. Ele vai te dando cada vez mais escolha. Tem funcionalidade adicional também. Tu quer mais rate of fire, tu quer mais dano, mas daí a arma fica mais pesada, tu quer, sabe, o tipo de scope, tu realmente tá montando uma arma personalizada pro tipo de jogo que tu tens. Então, o cara é mais sniper, tu vai fazer tuas armas, tu vai criar um sniper todo fodão lá, maximizar tudo nele. Se tu é um cara mais melee, tu vai usar mais shotgun, mais armas melee. A maneira como que tu pode personalizar cada arma, inclusive dar um nome pra ela, dar um nome diferente, eu achei isso fantástico, assim, cara. E emendando nisso, né, um outro sistema, que é totalmente ligado a isso, é o sistema de loot, né? Que agora tudo no jogo, todo o lixo do jogo tem uma funcionalidade, né? Os tipos de materiais que eles são feitos, que é os materiais que tu usa pra todos os crafts. Isso é muito Wasteland, cara. Puta que sabe, pariu. E o sistema de craft eu achei muito legal, uma funcionalidade dele que vocês não, se quem tá jogando não percebeu ainda, que tu pode marcar um item, né? Se tu quer fazer esse item precisa de plástico, metal, lentes, coisas assim. Tu pode marcar aquele item e toda vez que tu achar alguma coisa na Wasteland que tá marcado pra aquele material, vai dizer, opa, esse material, esse item tem aquele material que tu marcou. Aparece uma lupinha do lado. Assim. Exatamente, essa lupinha dizendo um material que tu marcou. Isso, pô, é muito legal que tu pode fazer. Ah, eu quero montar essa shotgun desse jeito, quero montar uma sniper desse jeito. Tu vê o que tu precisa, pá, pá, pá, marca e vai scavenge, sabe? Scavenge hunt. Que isso é totalmente excelente, sabe? As coisas que eu preciso. Ah, isso eu preciso, isso eu não preciso agora, então não vou pegar. Eu tô num ponto que eu tenho tanto lixo guardado já, eu só cato as coisas que estão marcadas. Exatamente. No início do jogo eu catava tudo, né? Um monte de coisa. Ia e voltava, dava dump nas minhas coisas lá e voltava. Mas agora eu tô num nível que eu tenho tanta coisa que agora eu só pego o que eu preciso. Às vezes tu tem, né? Metal, tu precisa de 5 e tu tem 250. Mas lente, tu precisa de 5 e tu só tem uma, né? Daí tu marca lá, quero lente. Daí tu vai sair procurar, opa, isso aqui tem lente. Daí tu pega só aquilo, né? Porque tu não precisa das coisas que tem metal, porque tu já tem trocentos de metal. Né? Isso eu achei muito legal, que melhora esse aspecto de scavenge do jogo, assim, sabe? Eu achei muito, muito, muito bom isso também. É, sem contar também o sistema de craft de base, né? Que adiciona esse feeling Minecraft de personalização do mundo, né? Que tu pode, ele é totalmente opcional, tu pode simplesmente ignorar todo esse aspecto totalmente, mas... Seco comemora. Mas se tu quiser fazer, tem prêmios, né? Tem rewards. Se tu quiser engajar nesse jogo, o jogo te recompensa, né? E o sistema é muito legal, cara. Tu pode fazer tanta coisa, assim. Tu pode destruir tudo que tava lá e fazer tudo de novo. A maneira como tu faz, a casa, botar cama, cadeira, o que tu quiser. E as coisas que precisam de eletricidade, computador, televisão, geram um número de eletricidade. E esses componentes consomem esse número de eletricidade. Eu achei muito divertido, cara. Eu realmente eu vou engajar porque eu quero aproveitar toda essa experiência. Pô, cara, essa parte eu acho muito chata, cara. Sinceramente, cara. Tipo, sei lá, cara. Tipo, querem ter a fazendinha, sabe, dentro do jogo. Eu acho muito chato, assim, sabe? Eu não sei. Eu entendo o apelo, eu conheço um monte de gente que gosta, mas eu nunca gostei de... Craft até vai, assim, sabe? Mas eu geralmente não tenho paciência. Ah, pegar isso, pegar aquilo, lá, lá, lá. E é uma das primeiras coisas que eles te sugerem fazer, né? Crafting é a parada mais maneira, cara. Então eu vou odiar o jogo, cara. Porque não, essa é a parada mais maneira. Eu não digo a parte da casinha, mas crafting de armadura, principalmente, assim. Eu já fiz, eu tenho um esquema já, que eu já fiz um set de armadura pra cada tipo de dano. Então se eu sei que eu vou pra um lugar onde tem muitas armas de energia, é uma armadura. Aí se eu sei que eu vou no outro que é balística, é outra armadura. E se eu sei que eu tenho que entrar no lugar radioativo, é outra. Eu já guardei os três sets, e aí eu vou e troco de acordo, assim. É, pra tu ver como já é diferente só nisso, porque o meu gameplay, eu tô fazendo totalmente diferente. Eu pego as minhas armaduras, elas são totalmente pedaços de coisas que protegem coisas diferentes. Então entendi. A minha armadura é toda bizarra, assim, orgânica, sabe, com um pedaço de metal no braço direito e couro no braço esquerdo, uma joelheira de metal no outro pedaço, sabe, é muito, sei lá, Mad Max, E pra mim esse feeling é legal, assim, sabe? De tu poder... Tu pode fazer de um jeito como tu tá fazendo, assim, e é uma maneira de exercitar o craft. A outra é totalmente, pega o que tem de melhor nessas coisas e vai juntando, faz uma coxa de retalhos. Eu tô fazendo isso com armadura, mas com arma não. A arma é precisão especialista. Absoluta. Exato. Nas armas eu sou especialista. Tem gente que provavelmente é especialista nos dois, né? Que é uma mistura entre eu e tu, assim, que especializa na armadura e na arma. Isso que eu acho legal, assim, do craft, sabe? Tu pode ignorar totalmente e só usar as armas que os caras dropam, né? Como loot. Que tem loot também, ou tem recompensa e tem loot de armas épicas, legendárias lá, que são armas que já são pré-customizadas, né? Tem inimigos lendários, né? Que dropam itens lendários. Achei foda isso também. Uhum. Tem recompensa por quest também, né? O cara, tu completa a quest, o cara, pô, obrigado por me ajudar, pega aqui essa arma que eu não uso mais. E te dá aquela arma que é uma arma pré-customizada e tu pode customizar aquela arma também. Aquela arma é como uma arma como qualquer outra, tu pode continuar melhorando ela e tal. E, pô, eu adoro, cara. Eu tenho uma pergunta sobre esse negócio, que é a seguinte. Uhum. Mais e mais jogos open world tem coisas pra fazer o cara ficar o dia inteiro lá fazendo coisinhas, saca? Tipo de montar a casinha, que eu tô mais com você nesse caso, de que eu acho muito legal que tenha, só que não é pra mim. É. Não, é porque, por exemplo, até o GTA 4, o GTA 5 tem, tipo, ó, você pode jogar tênis se você quiser, sabe? É. Uhum. Tipo, tem um cara que trabalha com a gente lá que o tesão dele é de sexta-feira à noite pegar o carrão dele, dar uma volta, ir pra stripper, depois ir pra beira da praia, assim, sabe? Tipo, entendi. Beleza, assim, sabe? Uhul! Mas, ele vai pra praia em Montreal, só no GTA mesmo. Não, então, tá virando uma tendência de todo o jogo fazer features pra você fazer 5, 15 horas dentro dela, né? Principalmente single player. Vocês acham isso bacana? É, tem gente que curte, tem gente que não curte. Né? O pessoal que curte adiciona valor, o pessoal que não curte não tira valor. Então pra mim é simples como isso. Eu não gosto em dois casos, Seco. Um, quando não tem nada a ver com o jogo. Tipo, você... Casinha. Ah, que desculpa. Tinha que fazer um Minecraft, mas o seu IP era outra coisa e você entuchou um Minecraft ali. Eu, sinceramente, não acho que isso esteja fora de lugar no Fallout. Porque é parte fundamental da sobrevivência é você montar bases na Wasteland. Se eu tivesse na Wasteland e eu não quisesse ser um Wanderer, né, um nômade, primeira coisa que eu ia fazer é achar um ponto legal, um lugar exatamente com defesas naturais e fortificar aquele lugar. Hoje em sabe? Dia, se tu quer uma casa, cara, tu aluga, ou tu, se tu tem dinheiro, tu paga pra alguém fazer ela pra ti. No pós-apocalíptico não existe isso, cara. Se tu quer uma casa, faz, te fode. Né? Então acho que isso foi capturado no jogo. Se tu quer ser um nômade, se tu quer ignorar totalmente a parte de craft, ser um nômade e dormir nos lugares que tu acha, ou pagar um hotel pra dormir, ou dormir na rua, pode fazer isso, mas tu quer que um cara, não, essa aqui é a minha casa, essa é a minha comunidade, essas são as pessoas com que eu trabalho pra fazer que essa comunidade seja feliz, sabe? Tudo isso tem, sabe? Tem comida que tu tem que dar pra eles, tem eletricidade que eles têm que ter pra ser entretenimento, o caralho é quatro, tem a defesa, que quanto mais comida e mais água tu tem, mais tu é alvo dos raiders, então tu tem que botar defesa, tem que botar gente pra defender a base, sabe? Isso tudo é opcional, é totalmente totalmente opcional, não precisa fazer nada, mas se tu fazer, tem um sistema lá que te deixa participar desse tipo de sobrevivência, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. Não é esse o meu ponto. Meu ponto é assim, que investimento gigantesco, um jogo single player, onde você espera que, tipo, uma feature dê certo, sabe? Porque é uma feature cara, assim, sabe? Uhum. Ah, deve ser caro pra cacete, eu também acho. Agora, qual é a feature que a gente ficou sem pra ter essa? Eu não sei. A gente nunca vai saber. É, até agora o jogo não me mostrou nada que esteja, assim, faltando. Que é isso que eu ia falar. Falei dois e só mostrei um, né? Os dois casos em que eu não gosto. É um, quando não tem nada a ver com o jogo. E dois, quando a gente deixa de ter algo que o jogo tá gritando ali que precisava, uhum. Mas como foi investido nisso, não tem. Então, um outro exemplo que eu lembrei de que não tem nada a ver com o jogo, a feature. RTS no Brutal Legend. Tem absolutamente uhum. nada a ver com a porra do jogo, entendeu? Mas alguém tava cismado de que tinha que ter um jogo de estratégia dentro do Brutal Legend e fizeram e ficou uma merda. O Minecraft dentro do Fallout, eu acho que, como a maioria das coisas que a Bethesda faz, quase tudo, tá muito bem grounded, né? Tá muito bem firmado no chão, assim, sabe? Não é louco também, assim, não é um negócio que você pode construir qualquer coisa, assim, mas tem tudo a ver com a sobrevivência, eu achei nesse caso. E eu ainda não encontrei até agora qual é essa grande feature que a gente deixou de ter. É igual o Rafa falou, talvez a gente nunca vai saber. Talvez pode encarar assim também. Se eles não esperassem que iam vender mais cópias de Fallout pra quem tá interessado nessa parte da brincadeira, eles não iam ter o dinheiro adicional pra ter feito essa feature. Então, eu não sei, cara. É difícil você interpretar porque a gente tá falando, né, sem conhecimento de causa de dentro. É, se eu tivesse participado de um jogo assim, tivesse conhecido, né, os prós e contras, né, as coisas que foram deixadas de lado pra que isso pudesse acontecer, eu poderia dar uma opinião mais balizada. Mas, como jogador, minha pergunta é sempre, por que não? Por que não? Eu não gostaria que eles fizessem isso. As duas respostas que eu tenho são, ou se não combina com o jogo, ou se eu deixei de ter uma outra coisa muito foda pra ter isso. É, e sabendo como funciona essa empresa, acho que nós três vamos concordar que isso não foi uma coisa que alguém falou, pô, cara, se a gente tiver um craft tipo Minecraft dentro do Fallout, todo mundo, yay, vamos fazer! Cara, óbvio que não foi assim, sabe? Provavelmente teve discussões homéricas dentro do estúdio e em nível de publisher até, talvez, a ZeniMax interferindo, sabe? Pra dizer o que pode ter ou não, e tiveram que fazer prova de conceito, tiveram que... E provavelmente o sistema foi refeito trocentas vezes. Não foi assim, todo mundo resolveu e vamos fazer. E se fosse uma coisa, por exemplo, que fosse público, que, ó, por causa desse craft de base, a gente não teve o craft de arma. Daí sim, como o Gilles falou, porra, daí é um compromisso que não valeu a pena, porque o craft de arma faz parte fundamental do gameplay core do Fallout, assim, né? Tá, então é isso. Se eles quiseram colocar essa feature, vocês acharam que valia a pena, seja lá qual foi o custo dela, se a gente perdeu alguma coisa ou não, a gente nunca vai saber, mas eu, como jogador, eu acho que valeu a pena, sabe? Eu acho que traz esse lado, enriquece esse lado de sobrevivência, né? Tu vê todas essas bases, essas shanty towns, assim, né? Que tem no jogo, tipo uma, sei lá, um megaton da vida. Eu acho que é totalmente possível fazer uma megaton no Fallout 4. Neguinho vai megaton. Fazer. Neguinho vai reproduzir essas cidadelas de Fallout 3 e New Vegas no 4, com certeza. Pois é, sabe? Eu acho que achei legal. Se eles têm essa capacidade de dar essa ferramenta, esse Fallout 4, exatamente esse, é só teu. Ninguém tem aquela cidade igual, exatamente igual a tua. E isso é poderoso pra caralho. Sabe, aquele Fallout ali é teu, sabe? Aquelas armas ali são tuas, só tu fez. As cidades, como tu faz elas, ninguém mais no mundo tem essas cidades iguais a tua. Esse Fallout é o teu Fallout e isso, acho que foi um dos argumentos que pode ter convencido eles, né? Eu acho que valeu a pena. No fim das contas, eu acho que valeu a pena. Did you ever hear such a noise? E eu não joguei muito da história ainda, tô fazendo side missions, achei muito legal a maneira orgânica como o diálogo acontece agora, né, que isso é uma mudança também. Ah, isso ficou muito bom mesmo. Agora você tá falando com pessoas, igual você fala da vida real, então vai, entendeu? Para tudo que você tá fazendo aí, aquele zoom de câmera tosco que a Bethesda sempre fez, assim, que não ajudava o fato dos personagens deles serem feios pra caralho, entendeu? Ah, continuam sendo, né, rapaz? Estão mais bonitos. Menos feio. Dá pra fazer pessoas que se parecem humanos agora, cara, pelo menos. Se parecem humanos, assim, um pouco. Exceto quando eles começam a mexer muito a cara, aí eles deformam. Mas daí achei bem legal, essa maneira como a pessoa tá falando contigo, se tu pode, se quiser, ignorar ela e continuar andando, como na vida real, sabe? Alguém, um estranho fala contigo na rua, tu ignora isso e continua andando. Ou tu pode, pô, vou lá falar com ela, daí você continua falando, daí aparece a opção de tu responder ou não. Em qualquer momento, você pode pegar, simplesmente não apertar botão nenhum e sair fora. sabe? Isso é legal, é que tem algumas maneiras como que tu ganha algumas quests, é assim também, né? É uma coisa que tu... Tá aquela coisa acontecendo, eu vou lá e me meto e agora eu sou parte daquela quest. Ou só fico escutando, assim, ouço alguma coisa interessante pra investigar depois. É, exatamente. Isso eu tô achando bem legal. Fiz algumas side quests, sei lá, talvez eu tenha feito duas da main quest, assim, sabe? Mas, pô, até agora eu tô curtindo, assim, eu tô em max já lá. E você, Gerard, as primeiras impressões das suas 49 horas e meia? É, eu devo ter jogado umas 20 horas aí mesmo essa semana. Joguei bastante, tô um pouquinho à frente do Rafa em termos de nível, mas não tem como saber porque não tem uma linha pra gente comparar uma com a outra. É, exceto da main quest, eu acho que eu tô igual a ele, assim, não fiz grande coisa fora as duas primeiras coisinhas, mas assim que você tem que dar uma viajada mais longa um pouco na main quest, eu já comecei a desviar, fazer outras coisas, e eu estou amando esse jogo, cara, realmente. Tô achando que eles acertaram em vários pontos. Vocês falaram vários dos principais já. Jogabilidade de combate, nossa, tá muito melhor, muito ajustada pro que é o você espera no Fallout. Mesmo que tenha levado ele um pouco mais pro lado do shooter convencional, e eu que não sou, assim, o maior fã do mundo de shooter, mas nesse jogo eu curto o estilo de shooting dele, até porque o Vets, apesar de não ser mais tão overpowered, ele te dá opções táticas, obviamente, que eu gosto mais nele, assim. Então tem isso, tem crafting, tem várias coisas que eu realmente curti demais, mas acho que o que eu mais gosto dele é o fato de que ele não tá, não sinto que ele esteja segurando minha mão em momento nenhum. O Fallout me apresenta um mundo fudido, com pessoas filhas da puta dentro, e vai ser feliz ou não ser feliz, amigo, entendeu? Você tá sentindo que nem no Rio, então. É, tipo isso, sabe? Eu, talvez ele me remeta a essas coisas. Você vai dar um passo errado em cima de uma mina e explodir, vai acontecer. Você vai chegar numa área que não era, porque é um pouco difícil de você entrar com o seu nível, e vai encontrar chefes que são difíceis de matar no seu nível. Ainda bem que o jogo te dá muitas ferramentas, e desde a gente não vai dar spoiler aqui, mas todo mundo sabe que existem Power Armors no universo Fallout, né? Aquelas armaduras grandes lá, que é uma imagem muito icônica do jogo. Isso já te dá uma vantagem, que é algo que é finito de usar, inclusive. Então tem um determinado recurso, né? Que é difícil de achar, que você tem que gerenciar. Mas ele te dá essa opção. Pô, eu encontrei algo que é muito difícil pra mim, mas eu acho que eu posso parar aqui, voltar na minha base, pegar a minha armadura e vir tentar resolver esse problema dessa maneira. Isso eu acho fantástico, assim. Te dá opções suficientes pra que você não fique simplesmente stuck ou te negue de fazer tal coisa, mas, ó, vai ter que ser bom suficiente pra fazer isso. Vai ter que gerenciar seus recursos, vai ter que ser bom no combate. E isso eu tô curtindo demais, o quanto que eu não tenho certeza de que o próximo passo que eu vou dar vai ser um passo bom ou ruim pra mim, entendeu? Mas eu tô lá pra aproveitar a jornada. E o Fallout pra mim, o 4, tá me dando muito mais disso do que os outros games jamais deram, enquanto que isso era um ponto forte dos outros. Mas nesse é mais ainda. Isso que eu tô curtindo mais, cara. É, aconteceu passagens de eu entrar em lugares inusitados, assim, tem uma porta aqui que dá pra entrar, vou ver o que é. E uma parada animal acontece dentro, assim, sabe? Tipo, que tava lá. Talvez tenha uma quest no futuro, que era pra eu ter feito isso durante a quest, e agora já fiz, mas foda-se. Porque foi maneiro pra caralho, foi desafiador, e um chefe que eu não esperava que fosse aparecer num lugar que era totalmente inusitado, apareceu, assim, e eu, no meio do nada, assim, sem estar preparado, tive que lidar com uma briga de chefe, assim, foi foda. Então, eu tenho certeza que tem mais disso espalhado, assim, no jogo, e eu tô curtindo demais por causa disso, sim. Então é isso, essas foram as nossas impressões de Fallout 4. Quem que aí não conseguiu adivinhar que esse seria o assunto, né? Do episódio de hoje, é claro. Eu. Sei. É, só o que a gente sabe falar, só o que a gente fez hype aí essas semanas todas que antecederam o jogo. Até o New Vegas eu joguei inteiro correndo pra terminar, pra poder começar o 4, né? No ritmo. E então espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente aí suas primeiras impressões também. O que vocês acham das coisas que a gente falou, de prós e de contras e tal. Deixe sua mensagem aí no podcast.com.br no episódio 128. Mas agora a gente vai pro nosso correio do podcast. E antes, fazer alguns avisos aqui também. Aviso que a gente tem pra dar sobre o nosso Patreon. Você que não conhece, patreon.com/podcast. Lá você contribui com a gente, você nos ajuda a fazer mais conteúdo e tem também recompensas muito interessantes. Por exemplo, a gente já vai marcar o Hangout do mês de novembro, que os patronos de 15 dólares ou mais participam de um Hangout com a gente. A gente vai ver o formato que a gente vai usar esse mês pra garantir que todo mundo consiga acessar. E é um bate-papo descontraído que a gente não grava e não disponibiliza de outra forma nenhuma, justamente pra gente poder ficar um pouco mais à vontade ali, falar do que vocês quiserem conversar. Então os patronos de 15 dólares têm direito a isso. Mas quem é patrono de no mínimo 3 dólares participa da nossa comunidade no Google Plus, um grupo que a gente tem lá com vários assuntos muito interessantes e dominado por Fallout 4, né? Ultimamente, um pouquinho de Battlefront, que o Seco também tá mais na pilha ainda pra Battlefront do que pra Fallout 4, mas a gente conversa sobre tudo e muito mais lá, coisas que acontecem na indústria que não dá tempo de falar aqui no podcast, também aparecem lá na comunidade do Google Plus. E eu queria dar um aviso sobre uma das recompensas que a gente tem no nosso Patreon, que é o programa de fidelidade do podcast. É aquele programa em que você vai juntando pontos a cada mês em que você contribui com a gente. A gente teve aí os primeiros patronos pedindo as suas recompensas, que são recompensas físicas, então amiibos ou jogos e tudo. E eu, por exemplo, né, comprei o amiibo de um dos patronos, cheguei no correio e o pessoal do correio aqui do Canada Post falou, não mandamos para o Brasil. Eu falei, não, como assim não manda para o Brasil? Isso é o correio, né? Eu imagino que você manda coisas para qualquer lugar. Mas a gente explicaram que produtos da categoria brinquedos, games e colecionáveis, eles não estão mandando mais para o Brasil porque extravia quase que 100% na alfândega. Extravia, exatamente. Não se ouve mais. Black marketing de um amiibo. Cara, e eu fiquei pasmo com isso, mas eu nunca vi o correio se recusar a entregar alguma coisa, mas aconteceu. E aí as opções que sobram são as empresas particulares de transporte, que são muito caras. E como o patrono é que arca com esse custo, tipo, para um amiibo, o cara ia pagar 5 vezes o preço do amigo só para entregar aí no Brasil, sem seguro. É com seguro mais ainda. Então, é inviável. O que faz com que a gente vá ter que repensar. Não é que a gente não vai fazer mais, mas a gente vai suspender por enquanto o redeem, né, dos pontos. Vocês vão juntando seus pontos aí, que a gente vai trazer alguma outra coisa, algum outro tipo de recompensa que seja possível a gente fazer esse envio pra vocês. Pra esse patrono que tá esperando o amiibo dele, vou ter que achar uma outra forma. Alguém que estiver indo pro Brasil vai levar, então vai demorar um pouquinho pra ele receber, mas torna inviável a gente fazer. Na verdade, é uma coisa que não é culpa nem nossa, assim. A gente queria muito dar esses brindes pra vocês da forma que a gente colocou aí, forma física, mas até agora a gente não encontrou uma maneira de enviar pro Brasil. Então, ou a gente vai encontrar uma maneira, que eu acho que vai ser difícil, ou a gente vai mudar o tipo de recompensa até pra alguma coisa que você possa fazer um redeem com menos pontos e tal, que a galera reclamou também que tá muito caro, né, em termos de pontos. E aguardem mudanças no programa de fidelidade, é esse que é o aviso que eu queria dar. E segurem seus pontos aí, que a gente não tá podendo fazer a troca no momento por causa desse problema, mas a gente vai em muito breve ter alguma resposta, alguma atualização nesse sentido pra vocês. E a gente chega no correio do podcast, aquela sessão que, graças aos patronos no Patreon, que chegaram nos 500 dólares aí já desde esse mês agora, todo episódio regular do podcast tem respostas às suas mensagens, seus e-mails e suas perguntas também na nossa comunidade. Então, não precisa ser patrono para mandar as suas perguntas. Então, tem hoje, por exemplo, uma das perguntas foi mandada por um ouvinte regular que não é patrono, mandou por e-mail para o contato@podcast.com.br. Mas quem é patrono de no mínimo 3 dólares pode deixar também na seção correio do podcast da nossa comunidade no Google Plus. A gente vai correr um pouquinho aqui com as respostas, porque esse episódio já tá muito longo e eu tenho uma pergunta pra cada um, que eu acho que todas são muito interessantes, então eu não quero deixar de fazer nenhuma delas. Vamos começar com Rafa Kunin. O nosso ouvinte, Jonathan Kerr, nosso patrono, perguntou o seguinte: o que, que a gente acha da aquisição da Activision, da empresa King, que é quem faz Candy Crush Saga, um dos gigantes do mobile. A Activision comprou a King, quer dizer, tá em trâmites para que seja comprada, mas é só uma questão burocrática agora, por 5,9 bilhões de dólares. Quase 6 bilhões de dólares. Só pra colocar em contexto, a BioWare foi comprada pela EA por 800 milhões. E a King, gigante do mobile, foi comprada agora pela Activision por 5,9 bilhões de dólares. Rafa Kunin, o que você acha disso? É um bom negócio? O que a Activision tá querendo com isso? Coloca pé e cabeça nessa notícia pra gente e pro nosso ouvinte, o Jonathan Kerr. Pensei bastante sobre isso quando aconteceu, sabe? Por aquele valor, não faz sentido pra mim comprar uma empresa que fez um jogo de sucesso, nesse sentido que é o Candy Crush e alguns spin-offs, né? Não faz sentido só pela propriedade intelectual, né? Então eles estão querendo, acho que tá bem óbvio, expandir mais, né, Activision pro mercado mobile, usar a estrutura de publicação deles, a estrutura de marketing, que é bem diferente de jogos AAA, né? Como a estrutura funciona, de analytics e tal, isso é bem diferente, funciona de uma forma diferente. Então se eles quiserem comprar isso, né, comprar toda essa estrutura, todas as ferramentas que eles devem ter lá dentro para fazer esse tipo de coisa. Ainda acho que não vale 6 bilhões, né? Então, essa conta não fecha pra mim, mas é claro que eles querem expandir pra esse mercado e não só comprar King, porque que eles fizeram Candy Crush, né? Candy Crush acho que é um perk, né? Que é uma máquina de imprimir dinheiro ali. Até quando? Não sei, né? Porque já tiveram aquisições no passado de empresas por causa de propriedade intelectual e não funcionou, né? Zynga, por exemplo, fez isso no passado e não funcionou, mas o que eu aposto que é a única coisa que faz sentido para uma aquisição desse tamanho é que se são em massa para ter uma estrutura já funcionando, né? Para ter o mínimo de máximo de tração possível, mínimo de impacto, funcionando direto do primeiro dia, pagaram por isso, né? Em vez de investir anos em pesquisa, desenvolvimento, em recrutamento de pessoal, resolveram pagar essa grana toda por uma estrutura que já funciona. Ainda acho que é muito dinheiro, acho que não vale a pena, né? Mas tem gente que é muito mais qualificada que eu, com muito mais dinheiro que eu, tomando esse tipo de decisão, então... Essa é a minha opinião. Beleza. Segunda pergunta aqui do Correio do Podcast, o nosso ouvinte Edson Tenório mandou e eu vou responder primeiro, vocês podem ajudar caso vocês tenham assistido. Que ele pergunta o que nós achamos do mais novo Nintendo Direct, que saiu aí semana passada, o primeiro sem Satoru Iwata, que faleceu há alguns meses aí, há um mês eu acho, um pouco mais. Nesse Nintendo Direct eu realmente assisti, porque tô sempre acompanhando as notícias da Nintendo, não foi falado nada sobre o NX, já pra tirar isso do caminho, e não foi falado nada de mobile também. Então foi só sobre lançamentos e jogos que estão sendo desenvolvidos pro Wii U e pro 3DS. E o que eu achei? Eu me senti completamente desconectado daquilo que estava sendo colocado na minha frente, como se eu que durante anos e anos fui nintendista, se aqueles produtos não fossem mais pra mim. Isso foi muito estranho de sentir, porque tudo que estava sendo anunciado era novo amiibo pra tal jogo, remakes, agora Twilight Princess vai ser feito um HD remake, com um amiibo para acompanhar esse remake, com save game que você vai salvar nesse amiibo e depois vai dar load dele no novo Zelda, que eles só falaram novo Zelda para o Wii U, falaram de novo que vai ser para o Wii U, mostraram uma outra cena do Link cavalgando com uma roupa diferente, mas tudo isso é o que gerou esse sentimento em mim de que, cara, eu não sou essa pessoa que é, vamos dizer, ludibriada por isso daí. Para mim, não é isso, não sou babaca, sabe? Eu sou, cara, consumidor de games, gosto de me dizer hardcore, sabe? Que eu sei do que acontece, inclusive a gente trabalha na indústria, a gente sabe até mais, que a gente sabe o quanto custa pra se fazer coisas e aonde que esses investimentos vão e tal, e ver a Nintendo o que ela tá fazendo, de simplesmente abusar cada vez mais, de ter marcas fortes, de ter IPs fortes, mas não trazer nada de interessante, assim, entendeu? Os jogos todos que foram anunciados, talvez Star Fox Zero eu vá querer jogar, mas eu já sabia do Star Fox Zero antes, agora tem uma data de lançamento, junta Paper Mario com Mario & Luigi, eu adoro as duas franquias, não sei se faz sentido elas estarem juntas, várias outras coisas, Fire Emblem, cara, porra, o melhor jogo do 3DS, Fire Emblem Awakening. Então vai ter agora um novo Fire Emblem, Fire Emblem Fates. Só uma desculpa pra tirar mais dinheiro da cara com o mesmo jogo. Quebraram o jogo em 3 pedaços. 2 vão ser vendidos agora e um terceiro, tipo um DLC, vai sair depois. Aí você pode escolher jogar só com um lado ou com o outro. Então você compra só um dos dois jogos. $40 cada um. No total, 80. Mas se você realmente é o cara que gosta de explorar tudo, você vai querer ter os dois, obviamente, e depois o DLC. Então tá aqui um pacote com os três juntos, que custa, sei lá, quase 2 jogos e meio, entendeu? Isso tudo pra mim, cara, é tão... Eu consigo enxergar através, sabe, da cortina, de você usar suas IPs pra vender as coisas a prêmio. E isso me deixa tão chateado, cara, com uma empresa que... Ela sempre foi, assim, de querer te vender acessórios overpriced. Sempre teve esses quirks, mas tá demais. Até com software agora e de uma forma, assim, que eu não me senti o alvo daquela campanha que tava sendo feita no Nintendo Direct. Aquilo ali é pra alguém que, não, que tá só realmente no hype, babando pela IP da Nintendo e que não sabe onde enfia seu dinheiro. Então, pensando seriamente, que jogos e quantos jogos mais da Nintendo eu vou comprar no futuro. O Fire Emblem eu vou acabar comprando porque é muito bom pra deixar passar, eu acho, mas esse é um dos poucos do que foi mostrado ali. E isso me deixa muito triste. Então, eu não sei se era essa a resposta que o Edson Tenório tava esperando, mas é a minha resposta sincera sobre o Nintendo Direct. Então, pra fechar, a terceira pergunta, nosso ouvinte patrono, Felipe Mota, perguntou, na verdade, um comentário que se tornou uma questão que eu acho que vale a pena comentar aqui, e eu queria que o Seco pegasse ela de frente. O Felipe lendo em fóruns sobre a reação do Fallout 4 e as pessoas cobrando da Bethesda que o Fallout 4 tivesse gráficos muito mais bonitos. As pessoas acham o jogo feio, a gente falou um pouquinho sobre gráficos e animação aí no episódio. Eu até senti que o Seco tinha mais a falar sobre esse assunto, é a sua chance agora, Seco. Mas os fãs falando que a Bethesda fez tanto dinheiro com seus outros jogos, exemplo Skyrim, que não tem desculpa pra ela investir, por exemplo, investimos em jogabilidade e história, e não podemos investir tanto nos gráficos, que ela tinha que poder investir em tudo. Ou seja, o budget tinha que ser infinito, porque o dinheiro que entrou, vou dizer, é infinito, entre aspas, é muito grande. Então, queria que você falasse isso com o ar, não só do jogador, mas do desenvolvedor, Seco. Você acha, você concorda que ela tinha que ter investido mais nos gráficos? E sobre essa coisa que as pessoas às vezes acham que, porque um jogo fez X dinheiro, esse X tem que ser aplicado no desenvolvimento do próximo inteiro, entendeu? Não faz sentido, né, cara? O jogador sabe tudo. Gameplay é king, não é? Hora que os gráficos ficam feios. Mas assim, eu me surpreendo muito, porque a Bethesda nunca foi conhecida por ter personagem bonito, assim, sabe? Pelo contrário. Nunca. Ela nunca, é conhecida assim, por ter personagem feio. Desde o Arena, lá no tempo do Epa, assim, sabe? Tipo, nunca teve personagem bonito, mas o foco dele sempre é no todo, saca? E esse é o investimento no todo, não é só numa parte. Então, tipo, eu não entendo se o pessoal tá reclamando, porque eles querem jogar Fallout, e Fallout é o quê? É só gráfico? Tipo, então renderiza aí, assim, cena da garagem, fica olhando pra ela o dia inteiro, assim, sabe? Com alta qualidade. Porque, tipo, o objetivo deles é, novamente, ter gráfico bacana, gameplay bacana, mundo bacana, história bacana e a experiência toda ser fodástica. E esse, sempre foi isso que eles fizeram e sempre foi isso que eles... E acho, não acredito que eles vão mudar, sabe? Skyrim foi assim, Oblivion foi assim, Morrowind foi assim, Daggerfall foi assim, a Fallout 3 foi assim, tipo... E sempre foram jogos muito foda, assim, sabe? Não sei o que o pessoal tá reclamando. Eu acho que o que tá acontecendo que tem a PC Master Race acontecendo em paralelo, que não sei se é o pessoal que reclama muito desse fórum era o pessoal de PC ou PS4 talvez, ou whatever, mas assim, vou dizer que pro PC talvez ele esteja não tão quanto esperado, assim, com o jogo de PC, mas não é só um jogo de PC, sabe? Talvez o foco deles nunca foi fazer o melhor jogo de PC possível, porque daí ia foder com todas as outras plataformas, assim, sabe? Eu acho que você tem um ponto aí que é, às vezes a diferença tá maior na plataforma, que ele não tinha como eles priorizarem essa plataforma. Vamos fazer foda pra caralho no PC, e aí quando o jogo tem que sair no PS4 e no Xbox também, vai deixar que os jogos do console sejam uma qualidade muito inferior. Eu acho que tem esse trade-off aí. Pro jogador ele talvez não fique tão transparente assim a grande dificuldade que é, porque, por exemplo, você faz um modelo muito foda, com muito polígono, com uma textura animal, com um monte de shader, você vai botar num PS3 ou PS4, tipo, fodeu, sabe? Não é a mesma coisa, assim, sabe? Porque o PC se atualiza a cada 10 minutos, tipo, tecnologia é muito foda, 64GB de memória, placa de vídeo com 200GB Nelson de memória. O console não é assim, sabe? Então eu acho que pode ser um problema que existe, que é, tipo, o bottom line é o que define a qualidade dos gráficos, mas, tipo, eu acho que em geral, eu acho que o jogador não tem que se preocupar com isso também, sabe? Eu acho que quem tá se preocupando com isso é que não tem o que falar, assim. Não se preocupar só com isso. Eu acho que se tivesse argumentos pra dizer que o jogo é ruim e os gráficos são ruins... Mas eu queria dizer, são os melhores gráficos do mundo, meu jogo é uma bosta, não vou comprar. Que adianta isso? Entende? É tipo, mas é o melhor jogo do mundo, eu acho ele feio. Tipo, fine, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho que é sempre alguém achando uma desculpa pra reclamar de alguma coisa, assim, sabe? Entendi. Mas eu acho que todo mundo gosta de gráficos bonitos, sabe? Gráfico, até brinco assim, que no jogo, assim, por ninguém vê o que o programador faz, sabe? Ninguém vê muito bem o que o game designer faz, ninguém vê o que o level designer faz, todo mundo vê o que o artista faz, sabe? Tipo, o jogo inteiro é a apresentação do jogo, é o que o artista faz, sabe? Então todo mundo gosta de ver as coisas bonitas, assim, bacanas, todo mundo realista. Nem sempre é possível, sabe? Tipo, tem que ter um balanço pra poder fazer o produto ser o produto mais legal. E do jeito que ele tá falando, parece que o Fallout 4 tá com gráfico de System Shock 1, né? Não, que não é o caso. É dois polígonos pelo rosto do cara, né? Tipo, é um papel, assim, né? Como você que tava falando, ninguém sabe que aquele shader fodão foi programado por um programador, né? Todo mundo acha que foi só pintado. Tem outra coisa que todo mundo sempre esquece, tipo, open world, assim, sabe? Você tem, tipo, muita coisa pra renderizar, sabe? Tudo tem que ser escalar, assim. Tipo, você bota 200 caras pra brigar com 200 caras na tela, com um monte de coisa acontecendo, sabe? Se você quer que isso seja bacana, você vai ter que sacrificar, sabe? Por exemplo, isso é possível em RTS, porque todo bonequinho é pequenininho, você mal remover os polígonos dele, tá, etc, etc. Mas, tipo, se for em first person, sabe? A experiência tem que ser maior que gráfico sempre, sabe? A não ser que gráfico seja a única experiência que eu vou te dar. Pod Quiz. Ó, PodQuiz Musical chega aqui mais uma vez. Episódio normal do podcast, você já sabe. Tem PodQuiz Musical na área pra vocês. Semana passada, deixamos uma musiquinha supimpa aí, que eu falei que o Rafa tinha obrigação de saber. E muita gente, né? Na verdade, 8 pessoas deram a resposta certinha da música, que era do nosso querido, já citado aqui no podcast de hoje, Fire Emblem Awakening. Então vou tocar pra vocês lembrarem aí como é que era a musiquinha do Fire Emblem que a gente tocou na semana passada. Ouçam aí. Dessa vez, pelo menos, não teve ninguém lá entregando, né, antecipadamente a resposta, né, Rafa? Ah, melhor Fire Awakening do Fire Emblem, meu. É, até fiz a brincadeira com o nosso ouvinte Del Agostinho semana passada, ele ficou bravo, rapaz, ele respondeu lá, que eu falei, né, ah, depois que o Rafa falou, até o Del Agostinho fica sabendo, não, o Del Agostinho, ele é o cara que acertou vários podquiz já, desculpa aí, rapaz, eu sacaneei você, mas não é pra você ficar puto, não. Mas quem acertou essa semana aí? O Del Agostinho tinha a chance de se redimir e não participou essa semana. Tô zoando o cara de novo, né, mas tudo bem. É, o Fernando Santos, novamente, foi o primeirão, falou lá Fire Emblem Awakening. Além dele, o Tarcísio Rezende, o nosso amigo Pão de Queijo, voltou e falou, só que ele falou Fire Emblem, não especificou qual, eu deixei passar só dessa vez, mas não era pra valer. Mas também o Generinho do Júnior, o Euclides Domingos, o Denis Corte, ou Corte, o Pedro Veríssimo e o nosso querido Guilherme Bonatti, do podcast Super Amigos, o Bonatinho pros íntimos, também respondeu lá Fire Emblem Awakening, um pouco atrasado, mas respondeu, o cara é ocupado, né? Não pode ouvir no dia que sai. Cheater. É, não, viu, né? Viu o maior número. Ah, todo mundo respondeu mais um, Fire Awakening. Mais um desses, né? Uhum. Deixa pra ele resolver essa parada com o Seco depois. Mas essa semana a gente tem mais uma música no PodQuiz Musical. Eu acho, sempre falo isso, mas essa eu acho que tá difícil, hein? Vamos ver. Pó. Seco e Rafa não vão acertar, eu duvido. Se eles acertarem, eu pago $100. Vamos ver. Não, não é mentira. Tô brincando. Eu vou tocar, eu acho que vocês não vão acertar, não. Vamos tocar aqui o PodQuiz Musical dessa semana. Um dos jogos com a melhor trilha sonora 8-bit que eu conheço. Cara, essa batida é muito Mega Man, cara. É, muito inspirado nisso, né? Já que vocês não sabem, fica aí pra galera. Ufa, salvei meus $100. Fica pra galera pra tentar descobrir e falar aí no Twitter, @podcastbr, ou no nosso site podcast.com.br, no episódio 128. Deixa lá um comentário pra gente pra participar do PodQuiz Musical. Aqui o podcast, a gente vai correndo lá jogar Fallout 4 porque tá muito foda e a gente não quer gastar mais tempo. Então, Guilherme Lopes se despede aqui, direto de Vancouver, o Fernando Seco também, direto de Montreal. Onde é que ele mora mesmo? Montreal, é. E o Rafa Cone, direto de Toronto. A gente Venezuela. Vai voltar lá pro Wasteland. Pois é, vai voltar lá pro Wasteland, ninguém quer mais perder tempo aqui. Deixa os comentários aí no podcast 128. É, vocês não tem nada pra mais falar, não, né? Rafa Seco, tá tudo certo, né? Não. Vambora voltar pro Fallout, o Zabuzeto também, que eu sei que ele tá jogando. Ele vai interromper só pra editar esse episódio aqui pra gente, agradecendo mais uma vez a edição do Zabuzeto, os ouvintes todos, né? A audiência de vocês, o apoio dos nossos patronos. Guilherme Lopes se despede aqui, um abraço e até a semana que vem. Tchau!